Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convidas. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. Só viu o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nem entrei. Tão longe da minha terra, tive a sensação ter entrado numa taberna de Braga Mansa, e um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar alguém. Deixara tudo quanto existe para ser feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o campo vão. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de ver. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Estamos a festa, vai começar. Mãos para... concertina, viola e cavaquinho. A pandeireta é colega e percussão, teclas, baixo e bateria no compasso da canção. Malhões e mais umas modinhas, todos saltam, todos dançam e todos batem palminhas. O Pobrinho para Monção é mais do que um vinho, é um produto identitário. E sobretudo é uma fileira económica fantástica. Falava eu há bocado em 25 milhões de euros. Julho é já sinónimo da Feira do Alvarinho em Monção, onde a diversão e a alegria estão sempre presentes. Por este certame passam cerca de 70 mil pessoas, um número significativo para a economia local. Falava eu há bocado que não era suficiente as duas feiras que temos aqui a norte, concretamente a de Melgaço e a de Monção, era preciso o salto para o exterior e assim o vamos fazer. Durante os próximos quadros comunitários existe uma forte promoção em valor do apoio para este setor. A promoção do vinho vai crescer bastante. Ela está dentro dos quadros comunitários, está à disposição de todas as regiões e, dentro do entendimento também que surgiu relativamente ao Alvarinho, está também direcionada para o Alvarinho. Este ano a feira conta com 108 expositores, desde o artesanato até ao fumeiro e, claro, sem esquecer aquele que é o rei desta festa, o vinho Alvarinho. Acima de tudo, muito convívio, muita diversão, pessoas simpáticas, afáveis, que gostam de receber. Para além disso, tenho um vinho que é considerado dos melhores do mundo, a nível de vinhos verdes é o príncipe, para não dizer o rei dos vinhos verdes. Este ambiente é especial, este ambiente é especial. É propício a boas amizades, a novas amizades e a degustar um dos produtos melhores que nós temos em Portugal. A Feira do Alvarinho em Monção pretende ser ainda um espaço de divulgação da atividade empresarial e associativa da região através da apresentação de produtos locais e regionais. Feira do Alvarinho em Monção, expositores, tasquinhas e música popular. Venha brindar a Monção. Na festa ninguém te apanha, pões maluco este santinho, com teu vinho e castanha. Alegras as raparigas, alegras as raparigas, dás alegria aos rapazes, com tuas lindas cantigas, nos bailaricos que fazes. Minhoco do Bagotina, minhoco do Bagotina, tu não sabes descansar, ao som de uma concertina, pões toda a gente a bailar. À noite no desafio, corre sempre uma caneca. O povo que te conhece, o povo que te conhece, sente na alma o conforto, constantemente agradece a Deus por nascer minhoto. Gostava de ser do Minho. E no cardápio servimos receitas, vinhos e docinhos, acompanhados sempre da boa música portuguesa. Após várias experiências, várias tentativas de aperfeiçoamento, cheguei à conclusão de que era um pastel, como se queira chamar, não é? Que de facto tinha raízes aqui em Monção. Cremosas, estaladiças, saborosas e com um sabor inconfundível. Estamos a falar das natas de vinho alvarinho. Sim, tornou-se possível conjugar o sabor cremoso de um pastel de nata com o conhecido vinho alvarinho num só produto. O criador é Joaquim João Agre, conhecido por Quinjão. Bom, um pastel, como se queira chamar, né? Que de facto tinha raízes aqui em Monção. E como tinha raízes em Monção, eu presumo ser monçanense e utilizar aquilo que é nosso, achei por bem inventar este bolo do qual estou a fazer uso dele, não é? Foi em tenra idade que Quinjão percebeu o gosto que tinha pela pastelaria, influenciado pelo seu pai e avô, também eles pasteleiros. A curiosidade também esteve sempre presente, prescindiu das horas vagas para investigar o que se fazia nas pastelarias das terras por onde passava. Após a refeição, enquanto outros se dedicavam a desportos, que era jogar cartas ou jogar um bilhar, a minha intuição era ver pastelarias. E foi daí que foi sempre um criativo nessa parte, tirando partido dos meus conhecimentos e com aquilo que era transmitido e visto nas montas dos outros colegas, tentava ajustar para mim o que era o melhor. As pessoas que já tiveram a oportunidade de provar a iguaria classificam-na como um produto de excelência. É uma nata muito bem pensada e preparada, muito leve, não muito doce, e estive até ao fim para saborear todo o sabor do alvarinho. O que aconteceu? Criatividade e conhecimento são ingredientes-chave para este monçanense que tenta levar a sua vila mais além com as natas de alvarinho. Feira do Alvarinho em Monção, expositores, tasquinhas e música popular. Venha brindar a Monção. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro o parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Évora. 12 meses de boa mesa. Prova gastronomia tradicional alentejana num dos 53 estabelecimentos aderentes à iniciativa. Comidas de verão, junho a setembro. Doçaria tradicional, ao longo de todo o ano. Évora, 12 meses de boa mesa. A elegância, o equilíbrio. Da acidez, da frescura, mineralidade. Né? Isso é muito importante. I think Alvarinho is one of the two or three best white grapes in Portugal. But also Albarino is one of the most famous grapes globally right now, and so it's one of the most trendy. It has its complexity, but at the same time, it's very easy to drink and very fun to drink. Without being banal. Potential for the Albarino grape is very, very big. I really love the acidity, I love the elegance, and this tastings have just shown me that I think with some more further work, it can be a very known grape from Portugal. I think this is one of your hidden treasures in the international world. Las diferencias que yo encuentro son fundamentalmente por el suelo. En la medida de que los vinos tanto de toda la zona norte de Portugal y sobre todo muy mineral coincide con los vinos minerales de la otra zona del Miño español. Por lo tanto, no es tanto la elaboración, sino fundamentalmente el suelo. Son prácticamente hermanos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el carácter de la variedad es muy importante y supera los elementos del entorno, los elementos, diríamos, de agrícolas, y por encima de todo está la parte varietal que tiene mucha personalidad. In Germany, Albarino was quite popular a couple of years ago. Things always trends come and go, but the Albarino is still very much liked among wine drinkers. Now I live in Italy, and unfortunately over there people know Portuguese wines much less, but I believe if they would know more about this and had the chance to buy these wines, then they would like this very much. People in the north really love grapes like Riesling and Sauvignon Blanc, and you got some of that mixture in a grape like this. And with the high quality that we have seen today, I think it's easy to convince people about trying new grape varieties when the quality is so high. It has some of the textures of Chardonnay, which is kind of rich and full-bodied. It has the aromas of Viognier, and Viognier was one of the kind of, well, you could look and say Chardonnay for the last 25, 30 years has been the most important white grape variety. So people all over the world know it very well. And then after the Chardonnay, Viognier became very exciting because it has a lot of very delicate floral characters, which Albarino also has. And then generally considered one of the greatest grapes of all time is Riesling, which lasts for decades. You could have a 40 or 50 year old Riesling, and most winemakers, most people in the trade, wine writers, generally like Riesling over most other grapes. It has a very, very firm acidity. It's a very long, focused wine, and Albarino has all of these qualities combined in one, and I think that's really part of the reason why it's taken off in North America, in New York City, and San Francisco, and Japan, and Shanghai. It's starting to become popular. Certainly, all of Australasia, even South America, is becoming quite excited about Albarino as well. So, and certainly London has been completely gaga over Albarino for the last 10 years. No se conoce perfectamente la capacidad del Albarino en otros medios térmicos, en otros suelos, en otros climas, ¿no? Es una variedad que requiere una buena maduración, pero también requiere una gran humedad. Pero también las temperaturas altas no son interesantes para el Albarino. Un Albarino de una añada muy cálida, una añada de mucho sol, es mucho más interesante que vaya mezclada con otras variedades. Por lo tanto, es una cepa muy delicada y pienso que la posibilidad de encontrar albariños con gran personalidad varietal de una forma más generalizada, es mucho más difícil que la Chardonnay o que la Sauvignon Blanc, que son cepas que pueden adaptarse en muchos lugares del mundo. O Alvarinho tem um jeito, uma cara, que posso dizer que pode ser brasileiro, porque é da celebração. É um vinho com frescor, com uma jovialidade, que vocês sabem muito bem que o brasileiro toma muita cerveja. E a nossa maior missão, o nosso maior sacerdócio, com perdão da expressão, mas é cervejar o vinho. Eu gostaria muito que os brasileiros pudessem conhecer muito mais a oportunidade de tomar vinhos. E Portugal é a pátria-mãe do mundo onde mais tem essa característica das uvas autóctones. Nenhum lugar no mundo tem. A Casta Alvarinho, nós portugueses sabemos que é uma casta extraordinária e que é seguramente uma das melhores castas brancas do mundo. Falta explicar isso e mostrar isso aos fazedores de opinião de outros países. E a melhor forma de mostrar que o Alvarinho é de facto uma casta extraordinária é por os líderes de opinião aprovarem os vinhos. Mostrando que o Alvarinho não é um vinho que tem de ser bebido jovem, mas sim que pode envelhecer e que há exemplos extraordinários, tanto de hoje como do passado. Feira do Alvarinho em Monção, expositores, tasquinhas e música popular. Venha brindar a Monção. Nas cordas de uma guitarra eu aprendi a dançar. Nos botões da concertina anda, menina, és o meu par. Num encontro sem igual, em que a alma suspira, a tradição que perdura, também a ternura que fado ouvira. Faço-te juras de amor de namorar, enquanto o mundo gira, canto-te um vira para te embalar. Dizes que o fado é tristeza, fado é nossa raiz. Bate no peito a saudade que me invade e me faz feliz. Triste e magoado, esta dor traz-me a certeza, sou portuguesa e filha do fado. Ser português é ter alma de poeta popular. É no virei no seu jeito que eu trago o peito a palpitar. Senhora da agonia, descobri o teu olhar. Estava escrito no fado que a meu lado irias ficar. Achei o vira no Minho e o fado na capital. Ambos com tanta beleza são a riqueza de Portugal. Ambos com tanta beleza são a riqueza de Portugal. Ouvirem o fado, Silvia Pinto, um enorme aplauso. Feira do Alvarinho em Monção, expositores, tasquinhas e música popular. Venha brindar a Monção. calmas, quero ficar enterrado num casebre de bambu, na minha esteira deitado, a fumar um narguilé até que passe a mansão. Enquanto a chuva derrama a sua triste canção, sei que tenho de partir logo que suba a maré. Mas até ela subir, volto a encher o narguilé. Meu capitão, já é hora de partir e levantar pé. Não me quero ir embora, diga que foi ao meu enterro. Deixem-me ficar deitado a ouvir a chuva cair, que ainda estou acordado, só tenho a alma a dormir. Como a folha de bambu a deslizar na corrente, apenas presa ao mundo por um fio de água morrendo. Nos arrozais morre a chuva, noutra água de nascer. Abatam-me ao efetivo, também eu me vou sem morrer. Para que ter de partir logo que passe a monção? Se encontrei toda a fortuna no lume deste borrão. Ópio, bendito ópio, minhas feridas mitiga. Meu bálsamo pra dor do ser, em ti me Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. O melhor da América Latina. Gira Latina, os cantautores, as viagens, os povos, a cozinha património do mundo. O melhor da América Latina. passa por aqui na sua rádio. Giro Latina, o melhor da América Latina. Soluções práticas. Encare o seu dia a dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. Professor Mandarim, a vida, as viagens, a economia, as amizades, os negócios levam-nos a olhar para a China de forma mais atenta. O tempo é de relacionamento a todos os níveis com esta parte longínqua do planeta. E ainda há a arte de escrever e o gosto de falar mandarim, a língua mais falada em todo o mundo. Professor Mandarim é uma produção alternativa rádio com o apoio da escola Mandarim Fan. Aceita o desafio e venha às aulas do Professor Mandarim aqui na tua rádio. Alternativa Rádio, estamos no ar. Produção de programas de rádio. A primeira etapa para cozinhar um gaspacho é descascar e picar os olhos. De seguida, vamos colocar uma porção de sal e pisar com o alho. Juntamente com o sal e com o alho, vamos pisar bocados de pimento cortado. A pisar o pimento. Juntamente com os outros ingredientes, juntamos um dos tomates cortado aos bocados. A pisar os ingredientes. Juntamente com os outros ingredientes, colocamos um tomate cortado aos bocados. Agora colocamos o pepino cortado em cubos com os outros ingredientes. Agora colocamos pedaços de pão com um ou dois dias junto aos outros ingredientes. Agora, depois de tudo isto, temperamos os ingredientes com um bocado de azeite. Depois de o azeite, colocamos água fresca até os ingredientes ficarem cobertos desta. Por fim, temperamos com um bocado de vinagre e pulverizamos com orégano. Mãos e calçóis. Quem disse que não vai a tempo? Perfeito tempo e oportunidade ímpar para descobrir o vasto e inconfundível património de que Évora dispõe. Agora que começa a cheirar a verão, ainda se torna mais convidativa a cidade e as ementas que por aqui se confeccionam e disponibilizam aos amantes da boa mesa e deste imenso e belo Alentejo. Na verdade, Évora não é apenas a cidade dos universitários do património mundial, reconhecido pela Unesco, das emblemáticas muralhas de defesa de todo um território, dos caminhos rumo à vizinha Espanha, dos alentejanos, mas é também dos 12 meses de boa mesa que em 2016 se volta a consumar por iniciativa do município évorense. Diga-se então que, para o efeito, conta com uma panóplia de bons restaurantes, reconhecidos não só interna como externamente, mas ainda também pela diversidade e qualidade da gastronomia que neles é servida. Assim, temos de junho a setembro, um convite muito especial. O convite é para vir daí sentar-se à mesa, em Évora, nestes meses e provar as comidas de verão. De carro, de comboio, com ACP ou no uso de qualquer outro meio de transporte, saiba que a mesa está posta para o bem servir com as comidas de verão, em Évora. Venha daí, aceite o convite. Tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. La Cámara Municipal de Castromarín, en colaboración con los restaurantes del municipio, celebra todo este mes de junio la Fiesta de la Cataplana, uno de los platos regionales más conocidos de altura y que celebra su tercera edición. La Fiesta de la Cataplana pretende promover y fomentar la economía y gastronomía local, atrayendo a los visitantes a este pueblo del Algarve portugués, que tiene calidad de playa y también busca la calidad diferencial y gastronómico, impulsando esta dinámica económica. Los 14 restaurantes adherentes a este festival presentan dos tipos de cataplana con precios atractivos y diferenciados. A pesar de la de marisco, de ser las cataplanas más buscadas, los restaurantes están preparando también cataplanas de pollo, bacalao, tamboril, cabrito y lomo de cerdo. En Altura, tercera edición de la Fiesta de la Cataplana. Del 1 al 30 de junio, venga a disfrutar de uno de los platos más famosos del Algarve por un precio muy atractivo y diferente. 14 experimentados restaurantes de la zona preparan sus exquisitas cataplanas. Cataplanas de mariscos al tamboril, de pulpo, de bacalao o cataplana de cabrito y lomo de cerdo. Recuerde, del 1 al 30 de junio, tiene una cita obligada con la Fiesta de la Cataplana en Altura. Castromarín, una tierra con historia y buena gastronomía. Pues como decía, el mes de junio es de celebración para Castromarín porque se está celebrando la Fiesta de la Cataplana. Nosotros nos hemos acercado al restaurante Infante y Carlos, su propietario, va a contarnos un poco la cataplana que ofrece durante esta tercera edición. Muy buena. Sí, este año, tercera edición de la promoción de la cataplana, promovido por el Ayuntamiento de Castromarín, juntamente con todos los restaurantes de la costa del concejo. Todos los años, nosotros tenemos la cataplana todos los años en la carta, pero promovemos en este mes de junio algunas cataplanas nuevas, que es el caso de la cataplana de pescado de la nuestra costa, con los mariscos de nuestra costa también, o la cataplana de cabrito con marisco. Hoy vamos a probar y te invito a ir a la mesa, ¿vale? Y vamos a probar nuestra cataplana de pescado con marisco, ¿vale? Pues dentro de todas las cataplanas que ofrece el restaurante Instante durante todo el año, en esta edición ha presentado una particular, ¿verdad, Carlos? Sí, tenemos varias cataplanas en la carta de almejas, de mariscos, de rapi mariscos. Y nosotros, en particular este año, vamos a presentar la cataplana de pescado y mariscos, la corvina, el mero, que es de nuestra costa, ¿vale? La cataplana es preparada en una olla especial, típica, una forma solo aquí del Algarve, que no hay en otra parte, tiene una configuración muy, muy específica. Claro, es preparado todo aquí con la cebolla, con el tomate, con pimiento, y después se mezcla todo el marisco y pescado, y es preparada justo dentro de este recipiente. Esto es un símbolo muy, muy cultural, y trae atrás una carga simbólica gastronómica del Algarve. Esto es la cataplana, y por eso Castro María ha promovido la cataplana, que es un símbolo muy fuerte, un plato del sur de Portugal, del Algarve, ¿vale? Entonces, este año tenemos aquí, nosotros presentamos esta cataplana. ¿Qué otras cataplanas habéis presentado en otras ediciones y de cuáles disponéis en la carta de vuestro restaurante? Sí, hemos presentado también de cabrito y mariscos, ¿vale? Una de las cataplanas que hemos presentado el año pasado y este año también la hacemos. Y después tenemos solo de almejas y de mariscos, varios tipos de mariscos, la almeja, los langostinos, la cigala, pues presentamos un poquito del marisco que tenemos aquí en la zona, en la Algarve. Es un punto gastronómico muy importante para vosotros y es bueno que este tipo de eventos se realicen en junio, cuando ya hay muchos turistas, para que puedan probar esta muestra gastronómica. Sí, la idea es promover la costa del Concejo de Castro Marín como un destino gastronómico. Nosotros hemos debido apostar todos los restaurantes en la calidad de la gastronomía. Entonces, esto es una iniciativa más de todos nosotros, con ayuda del ayuntamiento, para promover más nuestra gastronomía, específicamente la cataplana el mes de junio. Además, ahora se hacen con promociones para fomentar que todo el mundo la pruebe. Exactamente. Son recomendaciones a precios convidativos también, de forma que todo el mundo pueda probar un poquito de varios tipos de cataplana, porque hay de pulpo también y mariscos, hay carne de cerdo, pues hay una variedad inmensa de cataplanas. Para el restaurante Infante, ¿cuál es la cataplana más importante? ¿Cataplana líder, la que más está especializada? La que sale más, pues, es de mariscos, solo mariscos, y de rapi mariscos, es la cataplana que estrella de restaurante. ¿Y la que más recomendáis? Pues ahora en este momento es esta, que es nuestra cataplana de este mes, que hemos promovido este año, pues la cataplana de pescado, y invito aquí todas las personas a venir a probar nuestras cataplanas. En Altura, tercera edición de la fiesta de la cataplana. Del 1 al 30 de junio, venga a disfrutar de uno de los platos más famosos del Algarve por un precio muy atractivo y diferente. 14 experimentados restaurantes de la zona preparan sus exquisitas cataplanas. Cataplanas de mariscos al tamboril, de pulpo, de bacalao o cataplana de cabrito y lomo de cerdo. Recuerde, del 1 al 30 de junio tiene una cita obligada con la fiesta de la cataplana en Altura. Castro Marín, una tierra con historia y buena gastronomía. Castro Marín, una tierra con historia y buena gastronomía. Y hoy hemos venido a conocer el restaurante Das Marés. Estamos con Edgar, el hijo de su propietario. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo este mes de cataplana? Bien, que ha habido más procura de la cataplana, porque el festival ha anunciado y está muy bien. Mucha procura de cataplana, sí. ¿Tenéis clientes de muchos sitios? Sí, sí, sí. De España vienen aquí mucho, tenemos mucho cliente español, portugueses también, más españoles más. Uh-huh. muchos más guisos. Porque la cataplana es un plato muy típico que no se come casi. Hay mucha procura porque es un plato típico, tal vez aquí con el marisco. A los españoles les gusta mucho el marisco y viene mucho a procura de la cataplana. Sobre todo en estas fechas, el mes de junio, que es un mes en el que empiezan las vacaciones para muchas personas y viene muchísima gente. Tu padre, Antonio Joao, va a contarnos también ahora la cataplana que habéis preparado para esta tercera edición. Como anunciaba, me encuentro en el restaurante Daznares Playa junto a su propietario, Antonio Joao. Muy buenas. Estamos en el Festival de la Cataplana. Son muchos los días que tiene junio para poder disfrutar las personas de la cataplana. ¿Cuáles ofrecéis? Esta es una de ellas y más las cataplanas de almeja y son almeja con refugado y a otra de bacalao con marisco también. Uh-huh. ¿Hay muchos tipos de cataplanas? Sí, hay muchos tipos. A mí me quedo por estas que hace que están buenas. ¿Cuántos tipos de cataplanas entonces tenéis vosotros en vuestra carta disponible? Tres, solo tenemos tres. Sí. ¿Y cuál es la que más recomendáis? Esta, a las mareas. ¿Puede contarnos los ingredientes que tiene? Sí, pues tiene cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, beco, chorizo, almeja, carabinero y rap. ¿Puede contarnos cómo la realizan más o menos? Sí, pues se comienza con un refugado de cebolla con pimiento, de ajo, después lleva tomate casé, de tomate pelado y picado, tomate casé, y después de refugar lleva el tamboril y el camarón. Y en el final le va a almeja y es simple de hacer, muy buena, simple y muy buena de hacer. Es un plato muy típico de esta zona y muchos turistas vienen a probarlo. Es que más me sale aquí es esta, la cataplana de Marés. A las personas les gusta mucho. Ahora este mes estáis de promoción, ¿verdad? ¿Esta cataplana para cuántas personas? Esta cataplana generalmente es para duras personas, más comen tres personas bien. Ya este es el tercer año de las cataplanas. ¿Ha participado en las otras ediciones? Sí, sí, sí. Ha participado siempre. Desde que inició ha participado siempre. Y este festival ya cada vez se hace más importante. Sí, las personas vienen, en esta altura procuran más la cataplana. Mas yo siempre vendí bien la cataplana. De toda manera siempre ayuda a vender mejor. El festival siempre ayuda a vender mejor. Vale. Bueno, pues quiero invitar a las personas que nos ven a que vengan al restaurante Daznares Playa y coman la cataplana. Sí, pues, lo que puedo decir es que pueden venir, qué calidad la tiene. A mí me gusta servir con calidad. Bueno, pues muchísimas gracias. En Altura, tercera edición de la fiesta de la cataplana. Del 1 al 30 de junio, venga a disfrutar de uno de los platos más famosos del Algarve por un precio muy atractivo y diferente. 14 experimentados restaurantes de la zona preparan sus exquisitas cataplanas. Cataplanas de mariscos al tamboril, de pulpo, de bacalao o cataplana de cabrito y lomo de cerdo. Recuerde, del 1 al 30 de junio tiene una cita obligada con la fiesta de la cataplana en Altura. Castromarín, una tierra con historia y buena gastronomía. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as emendas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho.